Non voglio una rubaccia, ma la fai grazie alla linea, voglio sopravvivere. Do 4235, solo 39, libera direita e chame solo em 121, décimo a 1. Libera na direita, chama solo 21, 4980, minuto pra cópia. Pista livre, pouso autorizado, pista 10, vento 080 graus, 79. Pista livre, linha posto 08, tem abaixado o trabalho. Alfa Juliette, foco 09, azul 4980, cópia. 4980, pronto. Autorizado, Sierra Bravo Romeu Fox, nível 350. Decolagão 10, cumpre perfil da saída Puca, Jamo, Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda. Prossegue a Pesolo 97 conforme. 5514 é o código transponder e o controle 119, decimal 8. Autorizado Recife 350, decolando 0, Puca, Jamo, Arinco de esquerda, onde decolagem é Pesolo 97. Transponder 5514, controle 198 para azul, 4909. Posicionamento correto, chama quando pronto, propus. Gilete Alfa Vitor, prossegue Lima, Mike, Quebec, na Quebec, chama a torre, 118.95 para prosseguir no cruzamento. Podia confirmar um tráfego para mim? Afirmativo, é o P3 da Força Aérea, aproximadamente uma milha da cabeceira. Ah, maravilha, ele vai ficar por aí? É pouso. 1-0, confirme? Confirmo, segue para pouso na 1-0. Ah, ok, obrigado. Limpo 08, solo aos 42, libera a direita, taxi via Eco, Alfa, Delta, mantenha a posição e aguarde para o cruzamento até o pátio militar. Juliette Alfa Vitor autorizado, cruzamento até o Pacífico. Autorizado, cruzamento até o Pacífico. 246, pista livre, pouso autorizado, pista 10, vento 080 graus, 99. Livre pouso, pista 10, 1246. Boa noite, boa, 1170 vai passar em Índia Serra. 1170, continue a aproximação número 2 para pouso. 1170. Olympus, mantenha a posição. Tem mais uma aeronave na final. Mantenha a posição. Posição. 1246, solo 45, libera direito, solo 121, 1. Salvador, 1246, boa noite de novo. 1246, muito boa noite, prossegue via Alfa, me chama antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 1246. Taxi, Oceania 6313, 143 a bordo. 4 horas de autonomia, tá no galera. Índia Alfa, ponto de espera 10295, altímetro marca 1017, sem bom voo até a próxima, 6313. Índia Alfa, 10295, 6313, obrigado. Olimpo 08, cruze de imediato a pista, cruze de imediato e sobe no pátio militar. Cruze de imediato, tomar no pátio militar, eu não cruze de imediato. Polo 170, solo aos 47, direita, 121, decimal 1. 211 na direita, gol 1170. Antes da Juliette, 1246. Direto Juliette para o 02, no pátio principal, no 246. Juliette para o 02. 970, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. 970. Alfa Juliette, vai para o 10, no pátio principal. Alfa Juliette, direto 10, gol 970. 0, pista livre, pouso autorizado, pista 10, vento 080 graus, 99. Livre pouso na 10, gol 1970. Salvador, Puxa Leme 3-1-3, alinha e mantém pistão no zero. Solo 50, direito no 211. 211, livrando direito, voo no 970. Conect. Salvador, boa noite, é o gol 970. 970, prossegue via Alfa Juliette, vai pro 04 no pátio principal. Alfa Juliette pro 04, o gol 970, pátio principal. 1089. 3-1-3, decola 5-3, chave controle, 1-1-9-8, bom voo. 7-1-9-8, 6-3-1-3, ligado. Good evening, 10-3-1-7-8. 178, na escuta? Na escuta, 10-3-1-7-8, baixado travado. 3-1-7-8, pouso autorizado, pistão no zero, vento 080 graus, 89. Na 3178, solo 57, direito no 21-1. Direito 1-2-1-1, na 3178. A 3178, prossegue de Alfa Juliette, vai para o 7, no pátio principal. Bravo Juliette, 7, na 3178. Prossegue via Alfa e Juliette. Alfa e Juliette. Alô, Salvador, boa noite, aqui na 6224, PLS, Campo Aviso. Na 6224, pontos autorizados que estão no 0, vento 080 graus, 7 nós. Sempre pouso 90, aqui na 6224. Salvador, o azul, 4980, com 77 a bordo, 3 horas e 30, Atena Marcel, pronto para o táxi. Índia Alfa, ponto de caro 118.95, altímetro 1017, tem bom voo 4980. Sustando 1017, ponto de caro da Ana Zero, 18.95, azul 4980. Solo 01100, libere a direita, solo 121, decimal 1. Direita 211, 1224. Oi, Salvador, boa noite, azul 4980, ponto de espera da 10, pronto. Mandei o ponto de espera, azul 4980. Aguarda, ponto de espera 10, azul 4980. Salvo, Salvador, boa noite, Fernanda, 2284, segurando o ponto. Boa noite, 6224, prossegue Alfa Juliette, vai pro 03 no pátio principal. Alfa Juliette para o 03, 2-4. Wind, 080 degrees, 7 knots. Clear to land, runway 10, go 1888. Salvador, 3305, informação alfa para autorização Recife. Da 3305 para Recife, está autorizado o nível 330. Decola da 10, cumpre o perfil da saída Cuca, Jamo, Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda, prossegue a Pesulu 17. Aciona 5520, controle 119.8. Está parando para Recife no 330, vai decolar 10 à esquerda, Pluca, Caju. Azul 1-7, conforme. 19-8 é o controle, 5520, transponder TAM 3305. Vou sair da PUC, Jamo Caju. Após a colagem, curva à esquerda. Me chama quando pronto para o posto no 083305. 3305, chamar. Ali mantém pistão no zero. Ali mantém no zero, 4980. Take on the ground at 04, leave next right, contact ground 121, decimal 1. Okay, third land and 14, decimal 1, call 1. Turn right, okay? Turn right, okay. Good evening, approved the taxi via Alpha Juliet. Your gate is 06 in Manapra. Approved the taxi via Alpha Juliet, 980, decola ao 05, chame controle 119, decimal 8. Controle 198 azul, 4980, boa noite. Salvador, TAN 3305, pushback, acionamento, portão 8. TAN 3305, livre, push, chave verde. Autorizado, Samaré, 3305. 3305, na escuta. Afirmativo. Concordando com o tipo de solo, atenta o tráfego que vai parquear no meia dúzia, ok? Ciente, 3305. Alô, boa noite, é o Rio 5972 para autorização de tráfego. Confirma a aeronave, chamou por gentileza. Rio 5972. Rio 5972, pronto, cópia? Afirmativo. Confirma a aeronave homologada à Renave? Negativo. Gente, vou coordenar com o centro da saída, mas eu não escutei agora. Pois não. Prossiga. Autorizado, Sierra Bravo Golfo Lima, nível 360, decola da 10, compra o perfil da saída da El Lenta, direto Porto Seguro, Sierra Golfo Romeo. Após, prossegue conforme rota do plano apresentado. Faz decolagem curva direita, aciona 5526, controle 119.8. Autorizado 360, subida da EO, Lida, pós-Lida, Porto Seguro, 5526, transponda, 119.8 é o controle. Procedimento correto, me chama quando pronto para o posto no 07. Obrigado. Salvador é o Lida, 74. Prossiga. Possui o seu plano, você está pronto para a cópia? Pronto. Está autorizado Sierra Bravo Golfo Romeo, Guarulhos, nível 340. Decola da 10, cumpre o perfil da saída da Euleda Motiva, onde intercepta a Perzulu 10 Taubaté. Após decolagem, curva direita. Aciona 5534 no transponder e o controle 119.8. Dado Guarulhos. Thank you. planejamento correto, me chama quando pronto pro push. Confirme seu posicionamento no pátio 3, é a posição meia dúzia? Obrigada. Alô, Salvador, bom dia, o Federal 9973, está com informação alta. Federal 9973, bom dia. Está autorizado para Serra Brava Charlie Fox, nível 360, copia? Copia. Autorizado para Confins, nível 360, decola da 1-0, cumpre a pessoa da saída da El, Leda Motiva, intercepta Upper Zulu 1-0 por base Upper Zulu 1-6, conforme. Após decolagem, curva à direita, aciona 5522 e o controle 119, decimal 8. 2-0 Confins, nível 360, decolando a 10, curva à direita da El, Leda Motiva. Intercepta Upper Zulu 10, por base Upper Zulu 1-6, conforme. 522 responde, 198, o controle, federal 9973. Depois de mais correto, chama quando pronto para o push. Está pronto para o push, federal 9973. Tem livre, chame táxi. Chama táxi. Fala táxi, eu tenho 3305, 74 a bordo, 4 horas e 50, eu estou na Fortaleza. 74 a bordo, 4 horas e 50, Fortaleza, confere? Afirmativo. Contorno Pátio Índia Alfa, ponto de espera 11895, altímetro 1017, tem bom voo. Pátio Índia Alfa, ponto de espera 1895, obrigado, amor, 3305. Azul 5001, com a alfa autorização, Guarulhos 340. Azul 5001 para Guarulhos, está autorizado nível 360, copia? Copia. Autorizado nível 360, decola da 1-0, cumpre o perfil da saída da El Leda Motiva, intercepta Perzulu 1-0 até Taubaté, após decolagem, curva direita. Aciona 5524 no transponder e o controle 119, decimal 8. 5-0 Guarulhos, nível 360, que é da 1-0, da El Leda Motiva, que é da Perzulu 1-0, primeira curva direita. Transponder 5524, controle 19-8, azul 5001. Planejamento correto, chama quando pronto para o push no 9. Mará. Fala, Salvador. Uma boa noite. É o azul 4959. Estamos sentindo informação alfa, pronto para a cópia, filhosa. 4959, só confirma o nível solicitado, por gentileza. 140. Gente, só um minuto para a cópia, ok? Ok. De 59 da Azul, cópia? Pronto, cópia, 4959. Autorizado Serra Bravo, Índia Lima, Ilhéus, nível 140. Decola da 1-0, cumpre o perfil da saída coral, após decolagem curva à direita, prossegue via curso 677 conforme. Aciona 0271 no transponder e o controle 119, decimal 8. Gente, Ilhéus, nível 140. Vamos declarar a missão, nós vemos, no perfil da saída coral, com curva direita após. A aerovia após é a Golf 677, o transporte é o 0271 e o controle 198 para o azul 4959. Contagiamento correto, chama quando pronto para o push no pátio 3. E aí, portador, o 495. Salvador, uma boa, está 3305, mas espera da 90 pronto. São 3305, autorizado a alinhar e decolar pistão no 0, vento 08, 0 grau, 089. Alinha decola no 0, tá 3305. Claro, taxi federal 9972, correção 73. 9973, 2 a bordo, 435, Oceano Guarulhos. Segue em frente, Índia Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro 1017, tem bom voo 9973. Índia e Alfa, no ponto de espera 1895, 1017 é o ajuste, muito bom trabalho com a Cerita. Pushback acionamento azul 5001, posição 9. Livre, chame táxi 5001. Livre, chame táxi 5001. Rio 5972, pronto para o pushback acionamento. Rio 5972, podendo ter equipe de sola, assim que o sideral passar a cauda, tem livre push, chame táxi. Após a passagem do sideral, tem livre pushback. Rio 5972. Salvador, o Rio 5974, para o pushback. Rio 5974 é o número 2 nesse setor, aproximadamente 5 minutos para o início do push, mas vamos escutar a guarda, por gentileza. Contorno, parte Índia Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro marca 1017, tem bom voo, 5001. 117 contorno, vai via Índia, eu acho que motor 1895, azul, 5001. Paulo Salvador, azul, 2774, ciente da Alfa, para Porto Seguro, 180. Azul 2774 para Porto Seguro 180 está autorizado. Decola da 10, cumpre o perfil da saída coral. Após decolagem, curva à direita, prossegue via Golf 677. Aciona 5531 e o controle 119.8. Autorizado nível 180 para Porto Seguro. Decola da 10, a saída é coral, primeira curva à direita, Golf 677. Aerovia. 5531 no transponder, 1980 o controle, azul 2774. Quanto de alerta está correto, me chama quando pronto para o push no pátio 3. Vai chamar no pátio 3. Salvador, boa noite, aqui na Renan 24, informação Bravo, autorização ao Aracaju, nível 2, obrigado. Xané 6224 para Aracaju, sem autorizado nível 190, copia. Afirmativo, 190, copia. Autorizado Aracaju, nível 190, decola da 10, cumpre o perfil da saída com. Após decolagem, curva esquerda, prossegue via Golf 677. Aciona 5530 e o controle 119, decimal 8. Autorizado Aracaju, nível 190, decola pista 10, saída Conte, governo curva esquerda, Golf 677. Controle 5530, controle 119, 8, saída 2, 2, 4. Planejamento correto, chama quando o próximo push no 3, parte 1. Chama na 6, 2, 4. Nota 2, nota 3. 2, Salvador, Azul 5001, pode ficar dando 0 e pronto. Azul 5001, alinha e mantém, pistão no 0. E mantém no 0, Azul 5001. 7, tem bom voo, 5972. 5972, quanto pode ser, 118,95, obrigado. E solo, Salvador, uma boa noite ao Azul 4959, para o puxa seu lamento, parte 3. E 5974. Guardando com a equipe de solo, assim que a aeronave da companhia inicial, táxi, tem livre push, chama quando pro táxi. Olha para o táxi, 4. O 4959 da Azul chamou pronto pro push? Afirmou, 4959. Bem, guardando com a equipe de solo, informo o Boeing da Rio que vai iniciar o push nesse momento, só puxar a retaguarda do mesmo. Guardando com a equipe de solo, me chama quando pro táxi, ok? Gente. Navidão com o Rio, está iniciando o Azul 4959, depois temos a equipe de solo que o tráfego da Rio encontra-se na posição meia dúzia do pátio 3. Acredito que eu interfira com o seu push, não? Ah, sim, sim, intermanha, 4959. Azul 5001, livre decolagem, pistão no 0, vento 080 graus, 79. Livre decolagem Azul 5001. Torre, boa noite, é o Rio 5972, próximo ponto de espera pronto. Rio 5972, autorizado a alinhar e manter, pistão no zero. Autorizado a alinhar e manter, cabeceiro no zero, Rio 5972. Azul 5001, decola aos 27, controle 119, décima 8. 198, boa, Azul 5001. confirma o caminhão com 3 horas de espera para o tanque. Segue em frente, Índia Alfa, ponto de espera 102.95, altímetro 1017, tem bom voo 5974 da Rio. Segue em frente, Índia Alfa, ponto de espera 102.95, em Antônio. Bom voo 5974. E o 5972 livre decolagem pistão no 0, vento 080 graus 79. Iniciando a decolagem, livre 5972. Sol Salvador Azul 2774, puxa acionamento 434 Romeu, a posição. Gente, aguarda para início do push o 2774. Aguardando 2774. Solo, Salvador, é o azul 4959, porta, com POB de 66, autonomia de 3 horas e 20, alternando a Aracaju. Segue em frente, Índia Alfa, ponto de espera 11295, altímetro 1017, tem bom voo 4959. Frente, Índia Alfa, lá 10295, azul 4959, grato, boa tarde. 2774, da Azul, podendo com a equipe de Sola, assim que o tráfego da companhia iniciar o táxi e passar a cauda, tem livre puxa. Vai coordenar com a equipe de Solo, assim que o tráfego da companhia passar na retaguarda, vai iniciar, 2774. Oi, Salvador, o Rio 5974, ponto de espera da 1, ali mantém pistão no 0, Rio 5974. Rio 5972, decola 30, controle 119, decimal 8. 098, uma boa noite, 5972. Loro 34 para Maceió está autorizado nível 350. Decola da pista 10, cumpre o perfil da saída Puca, Jamo, Aracaju. Após decolagem, curva esquerda. Prossegue a pêndulo 17 conforme. Aciona 5537 e o controle 119.8. Conforme o rádio do plano, decola da 1 a 0, o curva da mesa e curva da 2. Correto, me chama quando pronto para o push no 02. Para push, aproximadamente uns 4 minutos para início, ok? A Alô, Tiago, Vila Nova, prossiga. Eco 0 Novembro está autorizado para Ilhéus 085 ao nível da cola da 1-0, compra o perfil da saída do corredor Axé, com curva pela direita, prossegue após o dia Golfo 677. 0277, controle 119, do sinal 8. Para o táxi 12774, POB 52, autonomia 422 e alterna Vitória. 774, segue em frente, Índia Alfa, ponto de espera 11895, altímetro 1017, tem bom voo. Pátio 3, Pátio 1, Índia Alfa, Pospera 1895, Azul 2774. É que o Zulu 9 na escuta? Só confirma pessoas a bordo? 04 a bordo. Tem, pressionamento de decolagem 11895, 1017 no altímetro, bom voo. Livre passe até o passo na papa para ingresso, é que todo mundo vê. Salvador, muito boa noite, igual no 723, final da 1-0, baixar a travada. 723, pouso autorizado, pistão no 0, vento 080 graus, 79. Livre, pouso 1-0, do 723. É, confirme o da 723, livre pouso, não? Afirmo, livre pouso. Grato. Zulu Novembro autorizado ingresso, pista 17, aposta alinhada e pronto. Pista 17, é com Zulu Novembro. É o número 2 nesse setor, mantendo escuta e aguarda, o 1-1-3-4. Exato. Puxa na 6224, tem livre puxa, chame táxi. É um ataque, 6224. Mandou o voo no 868, estabilizado na sua escuta. 723, solo 37, libera direita, chave solo 121, decimal 1. Confirmando, Maria. Exato, 723. 868, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardo. Jogou 1-7-2-6, chamou solo 219, confirmado? 1-2-1-1-1. 8-6-8, pouso autorizado, pista 1-0, vento 080 graus, 8-9. Autorizado, pouso, 8-6-8. Solo, boa noite, boa noite, 72, me livrou.